sua sintonia. Número 1. Princesa. Música. Esporte. Notícia. Informação e comunicação. Rádio Princesa de Lagoa Formosa. Estúdios, Rua Eurípides Ribeiro, 739. Parque de Transmissões, Distrito Industrial de Patos de Minas. Uma empresa do Grupo Empresarial Rui de Paula Medeiros. Atenção, senhores proprietários de veículos, caminhões e tratores. Venham comprovar na Brasa Eletrodiesel. Sensacional promoção em toda a linha de produtos Bosch. Peças elétricas, bicos de injetores, furadeiras, lixadeiras e turbinas. Brasa Eletrodiesel.